Bom, o objetivo do programa é que cada escola pública de Belo Horizonte tenha um núcleo de solução de conflitos ou uma câmara de práticas restaurativas. Nós temos, apenas na rede municipal, se eu não me engano, são 124 mil alunos. Né? E a gente tem esses dados todos, né, já devidamente identificados, mas se nós pudermos melhorar o ambiente escolar para 124 mil alunos, nós acreditamos que isso pode ter um impacto muito grande para uma melhor relação entre as pessoas na escola, para a diminuição dos conflitos, dos desentendimentos, das divergências, e, consequentemente, uma melhor condição de vida para todos. Bom, nós temos uma avaliação muito boa, porque num período de tempo relativamente pequeno, o programa conseguiu credenciar cerca de 1.500 pessoas com um curso de 32 horas para que possam atuar nas escolas, nos centros socioeducativos, nas entidades de acolhimento institucional, como agentes de práticas restaurativas e como mediadores de conflitos. Então, são 1.500 pessoas certificadas. Nós já estamos dando andamento às ações de supervisão, porque o programa tem uma metodologia que consiste em um curso de 32 horas e depois mais 32 horas de supervisão, ou seja, o professor, o tutor que ministrou o curso, ele vai à escola, ele vai à unidade socioeducativa para poder, juntamente com as pessoas que fizeram o curso, desenvolver atividades práticas. É uma forma de tentar fortalecer a aplicação prática desse conteúdo que é ministrado nos cursos. Então, as ações de supervisão já estão em andamento. A rede municipal de educação de Belo Horizonte já está dando essa supervisão e já está chegando a 50% das pessoas que fizeram o curso, ou seja, 50% dos que foram certificados já estão passando pela supervisão. Então, nós consideramos tudo isso muito importante e estamos todos muito satisfeitos com essa grande união de esforços pelo fortalecimento da cultura de paz nas escolas de Belo Horizonte.